partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, mais um Espaço Jovem começando aqui nesse sábado à noite. Nessa noite tão especial de sábado, um mega programa para você jovem que gosta de temas úteis, temas agradáveis e temas que vão te ajudar na vida. E para participar conosco hoje do Espaço Jovem aqui, temos o Rodney. Rodney, Dr. Rodney, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Tudo bem, pastor? Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite para você, jovem, que nos está ouvindo. Hoje o tema, pastor, é muito bom. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o que, Enéas, hoje. Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor? Satisfação imensa estar mais uma vez gravando Espaço Jovem, ser entre amigos, entre irmãos. E gostaria de estar abrindo essa sessão Amplexo. Pode, pastor? Pode, vai lá. Então, um abraço especial para minha esposa, Sheila, para o Hélio Moura, que está operando hoje os sons aqui. É o cirurgião hoje. É o cirurgião de plantão. E para um amigo meu, que é da Crônica Esportiva e que acompanha o nosso programa, o Nelo Morlotti. Abração, Nelo, para a família. Um abraço para todos. Fabiana, seja bem-vinda também ao Espaço Jovem. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tudo legal. É um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer pelo convite e mandar um abração para a Igreja de Santa Felicidade, que com certeza ouve todo sábado o Espaço Jovem. Que legal, Fabiana. A Fabiana trabalha no Recursos Humanos aqui da associação e está participando aqui junto com o Jonatas, seu companheiro de trabalho aqui na sede da igreja. Tudo bom, Jonatas? Olá, pastor. Tudo bom? Estou muito feliz por estar participando agora do Espaço Jovem, né? E espero que hoje nós possamos ajudar você, ouvinte, a resolver alguns problemas também de sua vida, né? Eu quero mandar um abraço para os meus amigos aqui do RH, da associação, pessoal da associação também. E novamente um abraço para a igreja de Tomás Coelho, lá os irmãos que na igreja qual eu frequento. Seja bem-vindo ao Espaço Jovem, Enéas. Qual que é o tema de hoje do nosso programa Espaço Jovem? Estaremos tratando sobre fobia, pastor. Peraí, fobia? Vamos chamar medo. Medo? Fobia é medo? Bom, para ser mais exato, as fobias é um tipo de medo mais específico. Uhum. Então, falando o porquê desse tema, pastor, é que as fobias são comuns em todos os níveis da sociedade, independente de idade, de sexo. As fobias estão sempre cercando o ser humano. Porque se for analisar o seguinte, pastor, ter medo é natural. O medo, ele nos ajuda a sobreviver. Tem alguns medos que são razoáveis, são medos comuns e apropriados. Só que existem algumas situações de medo intenso que pode atrapalhar consideravelmente o nosso dia a dia, a nossa vida. E é justamente como lidar com essas situações que nós vamos estar tratando hoje nesse programa. Então, o tema do Espaço Jovem desta noite é fobia. Fobia, um medo. Os mais variados tipos de medos vão ter um pouco das causas, porquê, como ajudar uma pessoa que tem fobia e tudo mais. É um medo fora do comum, né? Muito bem. E, Dr. Rodney, o que é fobia? Fobia é um medo irracional, pastor, um medo irracional descabido. Ele ocorre em algumas situações em que não há perigo real. Pra você ter uma ideia, pastor, eu tenho um amigo que tem medo de lesma. Lesma, apavorado, morre de medo de lesma. Gostei de me defender porque... Você, Enéas? É o seguinte, algumas pessoas desculpas, eu tenho nojo, é mentira. Quem fala que tem, tem nojo de barata, é mentira, o cara morre de medo de barata. É um tipo de fobia. O nome exato é estilomatoforafobia. Você escolheu essa fobia por causa do nome, né, Inês? Sem dúvida, né? Pode repetir o nome? Estilomatoforafobia. Eu tenho medo agora do nome dessa fobia, pastor. Mas lesma é perigosíssimo, viu, gente? É verdade, dizem que ela pula e te ataca, né? Devora você. Pois é. E o que é fobia, Dr. Rodney? Então, é um medo irracional que ele gira em torno de um objeto, de um fato, de uma atividade ou situação. Então, consequentemente, o indivíduo fóbico, ele começa a organizar a maior parte das suas atividades diárias, todas em torno do seu medo. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de elevador. Às vezes ele se coloca em situações de subir muitos andares de escada porque ele tem medo que o elevador fique parado entre dois andares e ele passe ali à noite. Então, todas as coisas do seu dia a dia são organizadas em torno do seu medo. Então, ele vive em função do medo que tem. E isso acaba levando ali alguns problemas para ele, né? Ele vai fazer de tudo para não se confrontar com esse medo. Exatamente. Para evitar o medo. Para evitar o medo. Então, essa fobia. Essa fobia. Fobia é medo. Fobia é medo. Um medo irracional. Um medo além do que deveria causar. Agora, Jonatas, tem pesquisas e tudo mais. Tem algum percentual, assim, da população que apresenta esse distúrbio, fobia? Porque fobia também é um distúrbio. Existe. E o interessante, é, e por incrível que pareça, 77% da população ela tem um tipo de distúrbio fóbico, ou seja, 77% da população tem medo de alguma coisa. Então quer dizer que se a população constasse de 100 pessoas, é muito mais que isso, 77% teriam algum tipo de fobia. Algum tipo de distúrbio fóbico, exatamente. Tem algum tipo de medo. Algum tipo de medo. Exatamente. Fabiana, qual que é o tipo mais comum de fobia? Tem? Qual é? Segundo os terapeutas, é a agorafobia, que é o medo de sair para lugares abertos, pastor, ou públicos, como lojas, restaurantes, teatro ou transporte público. Ah, é? Agorafobia. Medo de sair em público. Enéas, é verdade que a pessoa que tem fobia, a pessoa fóbica, o indivíduo fóbico, pensa sempre no pior? Sem dúvida, pastora. Como o Rodney citou, se a pessoa tem um medo do elevador, ele tem certeza que se ele entrar lá, o elevador vai travar, vai parar, vai explodir. Quem tem medo de avião, ele tem certeza que se entrar, o avião vai cair. Tudo isso, infelizmente, vem por causa desse distúrbio fóbico. Por exemplo, eu sei que se você der as costas para uma lesma, ela vai pular em você e vai te devorar inteiro. Isso é óbvio. Como é o nome da fobia mesmo? Estilomatoforafobia. Tá, esse é a Exato. Tua fobia, né? Um abraço para toda a comunidade do Orkut, das pessoas racionais que compartilham esse cuidado com as lesmas. Não, mas fobia é um medo irracional, lembra, hein? É. Mas uma lesma pode pular de repente, pastor? Não, esquece. Vamos lá. E sempre vai pensar, então, no pior, a sempre pessoa que tem pior. Fobia. Você tem claustrofobia, que é mesmo local fechado. Se ele entra numa sala muito pequena, ele tem plena certeza que aquela porta não vai abrir, que o teto pode cair, ele pode ficar preso, soterrado. Então, isso que causa o problema na vida de quem enfrenta algum problema, algum distúrbio fóbico, pastor. Agora, Dr. Rodney, quais são as causas das fobias? É difícil, pastor, encontrar uma causa só. Ah, são normalmente por muitos fatores, né? Alguns fatores que a gente pode estar citando aqui, por exemplo, alguns fatores eles nascem de forma biológica, tá? Então elas podem ter a causa numa predisposição biológica para evitar determinados perigos, tá? Então a pessoa já tem isso, como eu diria, do seu próprio DNA ali, já faz parte dele alguma coisa disso. Isso aí a gente tem escrito numa revista inglesa sobre terapia psicológica, né? Que traz ali um artigo dizendo a respeito disso. Alguns medos, eles vêm dos exemplos, tá? Uhum. E eles vêm ali da infância, são adquiridos pela observação, imitação dos pais. Então, o medo de dentista, medo de tempestade, de escuro. O pai tem medo e aí o filho também tem medo. Exatamente. É transmite. Uma fobia herdada. É uma fobia, herdada. Ele observa, né? As crianças observam. Sim. E aí eu queria deixar uma dica, nós vamos falar, né, sobre as dicas mais pra frente, mas só um exemplo disso. Hoje em dia nós temos até uma situação clínica chamada Síndrome do Jaleco Branco, em que a pessoa ela tem um medo tão grande de médico, de profissionais da saúde em geral, que chega até alteração cardíaca, pressão e tudo mais. Eu tenho até um colega que esses dias não pôde doar sangue, porque tá tudo normal, saúde normal. Quando chegou no consultório ali pra fazer aquela anamnese, para ver se a pessoa está apta para doar sangue, a pressão dele estava em quase 21. Nossa. Porque pelo medo do médico tá com jaleco. E isso aí ele às vezes nasce nesses exemplos. Por exemplo, se você não comer isso, eu vou te dar injeção. Eu vou te levar no médico, você vai tomar injeção. E a criança vai adquirindo isso desde a infância, esse medo. Cuidado que alguém vai pegar você se você ficar sozinho andando por aí. Exatamente. Ó, cuidado que eu vou te entregar para o homem do saco. Isso gera na criança ali um medo irracional ali, geralmente pode gerar até uma fobia, e a gente até tem um nome para isso, chama fobia por condicionamento, né? Então esses exemplos, ó, vou te dar injeção, te levar pro médico, uhum. E aí a criança começa a criar esse medo, um medo irracional ali, sem motivo, e às vezes isso pode acontecer por outras coisas. Mordida de um cachorro. Mordida de cachorro, medo de rato, e ela acaba condicionando a ter um medo de tudo que lembre ela daquilo. Então, um bichinho de pelúcia, peludinho, igual o cachorro que mordia ela na infância, já leva ela... Ou que levou medo, uma mordida, uma né? Uma mordida, sim. É, pode estar levando isso. E tem também um tipo que é por deslocamento, que é quando sentimentos e atitudes são transferidos da verdadeira origem do problema para um objeto ou uma situação neutra. Então, as causas da fobia são biológicas. Biológicas. Pelo exemplo. Observação. Uh-huh. Pelo deslocamento e pelo condicionamento. Pelo condicionamento, exatamente. Que interessante. Jonatas, então quer dizer que uma fobia pode surgir por condicionamento? Pode, pastor. E Uma experiência clássica, né, feito por John Watson, demonstrou que os medos irracionais eles podem ser apreendidos em experiências desagradáveis, né? Aqui ele, na experiência, ele pegou parece um bebê... Parece que aparece ter um terrorista aqui agora, né? Esse John Watson tem uma alma terrorista. Tem, porque ele pegou uma criança de 11 meses de idade chamada Albert, né? E ele fez essa experiência com ele porque toda vez que o menino chegava perto de um rato branco, ele fazia muito barulho, né? E durante uma semana que ele ficou fazendo essa experiência, Albert começou, pouco a pouco, a demonstrar medo desse rato, né? Sem haver nenhum barulho, e mais tarde, seu medo se generalizou, incluindo todos os objetos de pelúcia. Então, aqui mostra o quê? O rapaz lá, o John, ele fez essa experiência com esse menino. Assim, toda vez que o menino chegava perto do rato branco, ele fazia barulho. E esse menino foi pegando medo do rato. Uhum. Quando se tornou, então, agora, no caso, toda vez que ele via algum objeto de pelúcia, algo que lembrasse aquele rato, ele ficava com medo. Então, isso é o medo por condicionamento. Condicionamento. Isso está escrito no Condicionamento e Reações Emocionais, Jornal de Experimentos Psicológicos, Watson e Rainer, página 1 até a página 14. Então, ó, tá aí o garotinho de 11 meses sendo aterrorizado para um experimento. Que coisa, hein, Enéas? Nossa, eu tinha que fazer uma experiência dessa com esse cientista, né? Com esses dois, né? Esses dois cientistas. Agora, Fabiana, há diferenças entre o indivíduo que tem fobia ou indivíduo fóbico da pessoa com síndrome do pânico? Há diferença sim, pastor. A síndrome do pânico surge de repente, sem nenhum fator casual aparente. A fobia, por sua vez, é bastante direcionada e específica. A pessoa fóbica é tomada pela ansiedade somente na presença daquilo que ela teme. Exemplo, elevadores, como o Roger, que a gente já citou pra gente, cães. Também alguém aqui já citou o exemplo pra gente dos cães. São esses motivos que causam a fobia. Então tem diferença entre síndrome do pânico, sim, que é um tema aí de um próximo programa, sim, Espaço Jovem, pra fobia. Agora, Enéas, é possível estimar quantos tipos de fobias existem? Bom, pastor, centenas de fobias já foram identificadas, mas na verdade não é possível determinar exatamente a quantidade, porque as reações elas podem ocorrer em todas as situações ou com qualquer objeto. Então, só para ter uma ideia, o que foi estimado pelo dicionário médico Blackstone Gold, ela cita 368 diferentes fobias. 368. Mas, de repente, por alguma razão, por algum processo... Pode surgir do outro. Sim, qualquer processo traumático pode surgir uma fobia. Eu estava lendo... Tem um desenhista que ele diz que ele... Não sou eu, tá, gente? Ele diz que ele tem um medo. Ele teve um sonho a partir daqui. Ele adquiriu uma fobia de ser perseguido por um lobo dentro da sua casa, ele estando só de meias e o chão encerado. Ele não consegue se deslocar. Então, o que acontece? Se alguém encerar o chão da casa dele, ele não calça meias. E se ele escutar algum som de um cão que lembra um lobo, ele não encerra a casa. Então, assim, vai indo. E é isso, é um medo infundado. Fobia. E não tá cadastrado. Então, inúmeras fobias. Daqui a pouquinho, jovem, a doutora Alessandra Taborda vai estar falando para nós como você pode ser auxiliado, ajudado para deixar de ter fobias. Agora, Rodney, tem algumas fobias que são comuns. Você sabe algumas delas? Temos algumas aqui. Das 368 fobias, dá mais de uma fobia por ano, né? Por dia do ano. Por dia. Já citamos, né, agora a fobia. Das mais comuns aqui, a gente tem uma que chama ailurofobia. Que é fobia do quê? Medo do quê? Medo de gato. E quem, por exemplo, tem medo de trovão? Como é que é o nome da fobia? É astrofobia. É fobia da sujeira. Misofobia. De cobras e anfíbios. Quem tem medo de cobras? Ofidiofobia. Assim? Ah, isso aí, por favor. Medo de cobra, que é isso? E quem tem medo de lesma mesmo? Como é que é? Não, gente, isso é um assunto sério. Filomatofobafobia. Fobia, né, Enéas? Fobia, vocês lembram, né? Fobia de lugar, assim, de alguns lugares. Topofobia, pessoal. Topofobia, tá. Então, algumas fobias são menos comuns também, né? Tem algumas Que não são tão comuns, mas existem. Tem uma que chama botanofobia, medo de plantas, pastor. Peraí, tem alguma fobia que é um medo de deitar ou de cama? Tem, chama clinofobia. Tá. Tem outras? Tem, ó. Zoofobia, é medo de aprender. Algumas pessoas têm isso daí, né? Zoofobia, medo de aprender. Vestifobia, é medo de roupas ou de se vestir. Tem gente também que tem medo disso daí. A bibliofobia é medo de livros. A eufobia é medo de ouvir boas notícias. Peraí. Medo de ouvir boas notícias? É. Eu tenho uma boa notícia pra você. Não, por favor. Com isso. Né? Tá. Medo de boas notícias. A melofobia, que é medo de música. Eu tenho medo de algumas músicas, viu, gente? Olha. É. Tem música que dá medo. Especialmente se eu cantá-la. É. E tem um medo aqui, que é o medo do ouro. É, a ourofobia. Medo de ouro? É, imagina. Você vai colocar uma aliança agora, né? Vai querer ficar noivo da menina. Vamos nos casar. É, vou lhe dar uma aliança. Não me venha com essa aliança. Né? Imagina. E tem uma também, medo de palhaços. Essa é muito comum. Chama courofobia. Courofobia. É isso. Medo de palhaço. Medo de palhaço. Isso é muito comum. Eu já vi algumas vezes, algumas crianças em festinhas, em aniversário, assim, aquele. Aquele negócio de crianças. O Hélio tá perguntando se existe uma fobia também, medo de homem bonito. Essa eu não sei, pastor. Nunca ninguém ficou com medo de mim. É que você não pode vê-lo, né? Você que está aí no Espaço Jovem nessa noite, o tema é sobre fobias. Agora, existe diferença em níveis de fobia, Jonatas? Sim, existe uma classificação. Então, tem três grupos de fobias, pastor. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, o DSM-4, ele divide-se em três grupos, né, de fobias. A fobia simples, as fobias sociais e a agorafobia, né? Uhum. Então, existem esses três tipos de fobia. O que é uma fobia simples, Enéas? Bom, é aquela fobia que é específica. Então, a variedade de estímulos dessa fobia é uma gama pequena. Então, por exemplo, é mais fácil evitá-las. Vamos supor que alguém tenha medo de altura, acrofobia. Ele não vai se aproximar a 10 metros da beira de um prédio, porque ele sabe que ele tem medo de altura, então ele não vai até a beira de um prédio para olhar para baixo, ele vai evitar, vamos pro Pico Marumbi. Ele não vai. Então é uma fobia simples. Olha, o Hélio tava falando pra gente agora aqui, perguntando se tem medo de homem de bonito. Homens bonitos. O nome da fobia é Adonifobia. Ah, que vem de Adonis, que era o deus da beleza, segundo os gregos. Exatamente. Medo de gente bonita, que não é o caso de muita gente, né? Mas... Não, minha esposa não tem, visto que casou comigo. Tá certo. Agora, Rodney, normalmente nós vemos as clássicas cenas de mulher com medo de barata, ratos, etc. Uhum. As fobias simples são mais comuns nas mulheres? São, pastor, são mais comuns. Um pesquisador descobriu que 95% dos fóbicos por animais, né? Ter medo de algum tipo de animal, são mulheres. Peraí, 95% hoje é o Espaço Jovem sobre fobia, medos. Medos. 95% dos medos de animais são mulheres. São mulheres. Né? Você vê, Fabiana? Vejo, olha. Tem medo de barata, Fabiana? Tenho. Viu? Está constatado aqui que essa é uma realidade, pastor. Esse número ele foi constatado em pré-adolescentes, uhum. Né? Então, em crianças, pré-adolescentes aí que têm medo de animais, é muito comum, tanto em meninos quanto em meninas, mas o número maior realmente é em meninas. Jonatas, agora, a fobia simples pode vir a complicar a vida de uma pessoa que é um indivíduo fóbico, com medo? Raramente, pois ela vai apresentar um problema sério, assim. A menos que ela precise disso que ela tenha medo, né? Por exemplo, ela mora no 10º andar, né? De um prédio. E ela precisa pegar o elevador. Então, ela precisa daquilo. Então, ela vai se tornar, então, um problema pra ela, né? Mas subir de escada é mais saudável, né? É, mais saudável. Mas o medo do elevador, né? É. Medo, fobia de elevador. Agora, Fabiana, a gente falou sobre a fobia simples e tal. E a fobia social? A fobia social, ela é caracterizada pela ansiedade excessiva em situações, como festas, reuniões, entrevistas, fazer reclamações, escrever em público. Imagine, escrever. Uhum. A pessoa tem fobia de escrever. Porque tem alguém observando Porque e ela vai estar com medo. Porque tem alguém observando, olhando a letra, acha que pode achar a letra dela feia, alguma coisa assim, parecida, né? Uhum. De interagir com o sexo oposto ou com professores. O que essas pessoas mais temem é a possibilidade do exame da avaliação pública. Uhum. Por medo de parecer ridículo, o fóbico social pode recusar-se a sentar à mesa de frente para outra pessoa. Olha, imagina onde chega a fobia, né? Uhum. O medo da pessoa. E pode evitar natação, já que isso implicaria a exposição do corpo aos olhos dos outros. é um medo evidentemente inadequado, uma vez que interfere em áreas importantes do convívio social e do desenvolvimento normal do jovem. O jovem gosta de se relacionar. Sim. Mas há alguns jovens, então, que têm medo até de sentar-se à mesa, de escrever, de conversar. E falar em público é muito comum, né, pastor? Então tem gente que tem fobia social, gente social. Que tem dificuldade para conversar com uma pessoa, até sentar-se junto à mesa ou tomar uma refeição, porque dependendo como corta, que mão pega o garfo, que mão pega a faca, fobias, esses são os medos. Agora tem uma outra fobia, né? Outra classificação, a simples, a social e a agorafobia. Bom, essa é a pior, pastor. Para ter uma ideia... Agora, fobia, só para explicar o que significa esse nome, né? O termo ele remonta da Grécia Antiga, ele quer dizer literalmente medo do mercado. Então, medo do mercado. Exato, na época da Grécia, né, o mercado era o ar livre, e as pessoas que sofrem desse mal, eles têm justamente isso, eles têm medo de sair de um ambiente conhecido. Então, ele conhece a casa dele, já que ir para a rua ele não quer, ele tem medo. Então ele fica ansioso só de pensar que tem que sair de casa, ficar ao ar livre, e principalmente se ele estiver sozinho. E raramente ou nunca ele vai a lugares públicos, mas ele pode ter uma vida social normal, desde que seja dentro de casa. Então a vida dele é normal, mas ele não sai de jeito nenhum. E muitos dos agorafóbicos, eles até sofrem de ataque de pânico. Então o que acontece? O medo de ter um ataque na rua é uma das razões que faz que ele permaneça em casa. Então... O que acontece? Ele não sai de casa, porque se ele sair de casa ele tem um ataque de pânico. Uhum. E por ter medo de ter um ataque de pânico, ele não sai de casa. Resumindo, é uma fobia. Esse mal causa um isolamento na casa dele, que é um ambiente que ele domina e conhece, tudo bem. Mas pisou para fora de casa, ainda mais sozinho, ele entra em pânico total. E Rodney, quais são as características dessa fobia? Agora, a fobia, assim como a síndrome do pânico, ela começa geralmente na adolescência. Tá? E aí ela vai seguindo... O curso da vida, tá? Com episódios repetitivos de grande ansiedade. Então tem períodos em que a fobia parece que ela aflora, ela está mais acentuada. Uhum. E intercalado, né, com esses períodos de ansiedade, com períodos mais amenos e mais suaves, em que ele até consegue enfrentar esse medo. Assim como a maioria das fobias, ela ocorre 3 vezes mais em mulheres do que em homens. Então, é uma fobia também, assim como a fobia simples, né, que já comentamos, é uma fobia que também ocorre mais em mulheres do que em homens. E ela pode estar associada a outras fobias e ela vem quase que sempre acompanhada de outros problemas. Talvez por esse isolamento que o Enéas nos colocou, ela pode estar acompanhada com o problema da depressão. Já comentamos sobre depressão semana passada, né, foi exposto muito bem esclarecido aqui sobre a depressão. Ela pode acompanhar a depressão, a pessoa entra em depressão por causa dessa situação. Às vezes, por causa da depressão e da situação, ela começa a abusar de álcool ou de drogas, né? A abusar de remédios e por aí vai. Isso pode estar levando a um problema clínico, além da fobia, um problema mais sério na vida dessa pessoa. Seja bem-vinda, doutora Alessandra, ao Espaço Jovem. A doutora Alessandra, que é psicóloga, e vai estar nos ajudando hoje um pouquinho com relação às fobias. Doutora Alessandra, como podemos ajudar os jovens com as suas fobias? É um prazer estar conversando com vocês aqui da Rádio Novo Tempo e com um querido amigo ouvinte. Bom, sobre o tratamento das fobias. O tratamento das fobias acontece através da psicoterapia. Em alguns casos, onde os níveis de ansiedade estão muito altos, é necessário, muitas vezes, a busca do tratamento através de ansiolíticos. Isso quem indicará será o médico. Agora, na psicoterapia, como que funciona? Bem, o psicólogo que estiver tratando alguém com fobia deverá ajudar o fóbico a confrontar ou enfrentar os seus temores. Se a neurose que muitas vezes desencadeia a fobia estiver assim carregada de traços obsessivos, será então necessário um tratamento mais prolongado ou mais profundo, como por exemplo uma análise. Durante o tratamento, no primeiro momento, a pessoa será levada a perceber que as situações ou os objetos temidos não representam um risco real. Esse seria o primeiro momento. Num segundo momento, seria necessário o conhecimento do eu para que, através disso, possíveis mudanças estruturais ou de autoconceito aconteçam. É importante dizer também para você que está nos ouvindo que qualquer abordagem psicoterápica, da cognitiva até a psicanálise, são eficazes no tratamento dos quadros fóbicos. O modo de trabalhar de cada abordagem, ele é diferente, mas a superação da fobia acontecerá devido às mudanças internas pelas quais o sujeito passará. Então, essas seriam as minhas indicações para o tratamento das fobias. Doutora Alessandra, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Jovem. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Agora nós vamos concluir o programa Espaço Jovem hoje sobre fobias. Enéas, como é que você concluiria o programa Espaço Jovem de hoje? Bom, pelo que nós vimos, as fobias, elas apresentam em vários aspectos, várias maneiras, níveis sociais, idades, e todos nós estamos sujeitos a passar por uma fobia. E o ponto principal que eu gostaria de deixar é o seguinte, jovem, que independente da situação em que você esteja, se você está passando por uma dificuldade dessas, procure uma ajuda, procure auxílio, tanto religioso quanto um auxílio médico, dependendo do grau da situação que você está enfrentando, apoio familiar, mas não deixe um desses problemas estarem afetando um período tão importante da sua vida, um período de decisões, um período onde o seu futuro está sendo determinado. Confie em Deus acima de tudo, porque ainda a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer, porque nós temos promessas maravilhosas que Deus estará nos amparando. Fabiana, como é que você concluiria o programa Espaço Jovem de hoje? Isaías 41:13 traz a promessa de Deus, dizendo: não tenha medo, porque eu te ajudo. Querido jovem, tenha em mente que não precisa temer, pois Deus sempre cuidará de ti. Amém. Jonatas, como é que você concluiria o programa Espaço Jovem de hoje? Olha, pastor, continuando ainda em Isaías, e a Bíblia nos promete assim, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Você é a joia mais preciosa que Deus tem. Confie sempre nele, porque nele você não precisa temer. Então, você deve confiar em Deus, porque ele vai te ajudar, sem dúvida nenhuma. E Dr. Rodney, como você concluiria o programa Espaço Jovem de hoje? Eu diria para você, querido jovem, enfrente seus medos. Porque tudo que nós enfrentamos, nós temos condição de vencê-los. Uhum. E nós temos uma promessa na Bíblia, assim como todos já citaram aqui. Eu sempre lembro que Paulo nos falou: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você tiver confiança em Jesus, ele vai te fortalecer para enfrentar os seus medos. E é lógico, se for necessário, busque ajuda de um profissional, converse com um psicólogo, converse com um psiquiatra, se for necessário, uso de medicamentos e tudo mais, mas enfrente seus medos, não deixe com que seus medos atrapalhem a sua vida. Esse é meu recado para você, jovem. Sabe, jovem, se você olhar a Bíblia no seu começo, você vai encontrar o homem e a mulher, Adão e Eva. Se você observar algo, vai ver que Deus os criou, formou do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Logo após isso, o homem e a mulher começaram a cuidar do jardim de Deus. Mas houve uma tentação. O diabo entrou na serpente e conversou com a mulher, e a mulher cedeu à tentação do inimigo de Deus. Cedeu, entrou o pecado no mundo, e é o primeiro ato de Deus, quando Deus vem para estar perto do ser humano, e Deus gosta e adora estar perto de nós, o que acontece? Ele vem para perto, o homem está escondido. Uma brincadeira tipo um esconde-esconde, tipo 31 meu, já brincou talvez. O homem está ali atrás da árvore. E aí Deus fala: Adão, onde está? E aí ele fala assim: eu tive medo e me escondi. Esse é um medo que nós não podemos ter, o medo de Deus. Deus é um Deus próximo, um Deus presente, um Deus que ama você como você é. Até lá em Isaías capítulo 43, a Bíblia fala assim, que Deus dá reinos por você, que Deus pode dar a Etiópia, pode dar Sebá por você, Deus faz qualquer coisa por você, dá até homens pelo teu resgate. O homem teve medo de Deus e se escondeu. Parece que desde então, essa fobia, que foi originada não em Deus, mas como uma consequência do pecado, o medo, tem passado por todos os homens. Eu fico impressionado com a saudação do céu. Toda vez que aparece um anjo enviado do céu, ou uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, ou do próprio Deus, os anjos saudam os homens assim: não temas, não tenha medo de Deus. Para Maria foi: não temas, Maria. Não temas, Isabel ou Zacarias. não temas, Deus tem estado perto, Deus não está longe, e por isso o desejo dele é impressionante de enviar o seu filho para morrer na cruz, para que os nossos medos fossem aniquilados nele. Que Deus te abençoe a se fortalecer naquele que nós podemos todas as coisas, Jesus, o Salvador da humanidade. Nós queremos agora fechar os olhos e orar junto com você, se for possível. Enéas, pode orar conosco? Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela certeza do seu auxílio e seus cuidados por cada um de nós. Amém. Pai de amor, vem neste exato momento estar com cada jovem, com cada ouvinte, com cada pessoa que por alguma razão enfrenta alguma dificuldade. Seja em cada lar, afugenta o medo, Senhor, e preenche todo esse espaço com a sua glória, a sua salvação e a sua paz. Amém. Esteja conosco agora e sempre, dê-nos os seus cuidados, dê-nos a sua luz, a sua proteção e, acima de tudo, a sua salvação. É o que nós lhe pedimos e agradecemos pelo doce e santo nome do nosso querido Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Amém. Um teramplexo para você. Até o nosso próximo programa, Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem.